existe mesmo um feitiço entre nós. Vou pedir a Deus com fé e temor, vou pedir Jesus, São José e São Marcos, Nossa Mãe Maria, Virgem Santa e Pura. Vou pedir os anjos guerreiros do espaço para consumir todos os mandingueiros e mandar de volta 100 mil vezes a mais o tal de feitiço contra os feitiços.